My God, what a surprise. How'd you get in? Take me to Africa with you. What? Roll you up in a rug? Pack you in a tea chest? Very funny. I'd have to smuggle you in as illicit goods. I couldn't declare you. Oh, listen, I could put you in one of these plant boxes and you'd be very comfortable wrapped up in a little piece of... I could label you, Tessa. I'm serious. No, yeah, I can see you are. What capacity should I take you to Africa? I don't mind. You can take me as your mistress, lover, wife. It's too much choice. Well, I'm flattered that you'd like... No. Justin, please don't say that. Sorry. Just yes or no. We hardly know one another. We don't... You can learn me. Learn you? Yes or no? O Cubo. Bem-vindos. Thank you. warie de nini bana nenge sanunye de nini bana munyagara mine kanga kenyogo fe kanga kenyogo fe munyagara mine kanga kenyogo fe Warie de nini bana, nenge sanunye de nini bana, ngarali kanake, munyadara ninye, kanga kenyogose, e kanga kenyogose, e munyadara ninye, e kanga kenyogose, e munyadara ninye.

baixo. Te moras que não te aguenta, toma para um namorzinho. Oi, ai, oi, ai, oi, ai, oi, ai, ai, ai, oi, ai, oi, ai, oi, ai, ai, ai, ai, ai, ai, querer a vida torno com te aberta, eh? Vale, bom, manelas convidam festa de casamento. Diz por incongas convidam batizar, eh? Na cotelinha, um ate a quem diz na rubeira. Pra tu querer a vida torno com te aberta, eh? Minha comadre diz em mala ganha flanada, mas a minha mãe amava tu custa namora. Minha comadre diz em mala ganha flanada, mas a minha mãe amava tu custa namora. Primeiro bate riva, esposa de chibacho, de moras que me tá aguentando. Demonas que não te aguentam, toma para o namorzinho. Oi, ai, oi, ai, oi, ai, oi, ai, ai, ai, ai, oi, ai, oi, ai, oi, ai, ai, pira dormina, da dormina, bela tu sandinha com nasanha com mina, pira dormina, da dormina. Dalcunana, dalha, dona, dalha, mamãozinho. A pantera, da cutormina. Dalcunana, dalha, na cintura de menina. E... Namora, venha com o marido e se mola ganha. O Cubo, Rádio 2.0. Botão de bubulusa, vou fazer pensamos cima do lai, vou passar na minha panca com cheu, vou fangue na rija, troca voz, vou pegar o pila, vou dedo onde pé, vou trocola, vou de xuxa colala, vou poxo pra cá, capê trocar. Mãe dançala, piro na boa menina, ela piro na boa menina, ela piro na boa menina, ela piro na boa menina, eu mudo caminho pra outro rubeira. Na mundo bustana, só pra cá o rabesta. Corre de mídia, eu amassa a bosta. Piloto mordeu na mama cadeira. Creio tal que eu vou sair de bupê. Vou dar um bordoada para marmoleiro. Verga nariz na pipi de tareco. Vou dar um calo da aça, cafanhoto. Mas ainda um contínuo. Ela piro na boa menina. Oh, ela piro na boa menina. Oh, ela piro na boa menina. Ela piro na boa menina, ela piro na boa menina, está ela piro na boa. Baixo corte, corte, menina, no sete braco com cabeça. Na tura passo que muda, ela piro na boa. Baixo corte, corte, menina, no sete braco com cabeça, oi. Na tura passo que muda. Na tura passo que muda. Sapeja, jogo com beton, um com mosaico na sala jantar. Com boca só fino, só pra escorregar. Com cair, pendar coqueta na chão. Com pão, não gosto na sucupir. Prazero que toma de açougue de leite. Com braçalete, show de carambola. Dinheiro, nunca sabia de punir que bem. Mãe não está, ela piro na boa menina. Oh, ela piro na boa menina. Ai, está, ela piro na boa menina. Ela piro na boa menina, vou comprar passagem pro Babissau, cuba fazem corda com o Irã, cuba roja preto, cuba contrata, com chuchu foda, cabo de mim de vez, com saca fila, bubu virador, cubo anami, vou correr mão na coxa, vou de mami, é ferro curado, vou pegar, vou boca, vou pôr na de meu. Agora que mira, ela piro na boa menina, oh, ela piro na boa menina. Piro na boa menina, ela piro na boa menina, ela piro na boa menina, ela piro na boa. Baixo corte, corte menina, na sete braco com cabeça, na duro passo que muda, ela piro na boa. Baixo corte, corte menina, na sete braco com cabeça, boi, na duro passo que muda. Ela piro na boa menina, ela piro na boa. Baixo corte, corte menina, nossa de braco com cabeça. Na duro passo que muda, ela piro na boa. Baixo corte, corte menina, nossa de braco com cabeça, oi. Na duro passo que muda, ela piro na boa. Baixo corte, corte menina, nossa de braco com cabeça. Na duro passo que muda, ela piro na boa. Baixo corte, corte menina, nossa de braco com cabeça, oi. E a mulher que está a misturar com o rosário, com o prato, fosse dois horas. Falaram, minha alguém que pode ter uma rosário de rabino. Se bem que também, eu estou pondo, nem se alguém flor com coisa, meta talha, se esta flor, eu tenho que ir, eu tenho que ir exportação. Todo dia se mata mais, que o galo perto desafina. Vorrei già grandi che avesse stretto e che il macaco forti fa stento. Tu duria si mata mas che il gallo besta risaffina. Vorrei già grandi che avesse stretto e che il macaco forti fa stento. Tonica sa poco sorna, vili tenga nel cavello. Cipriano que faz um mal feito contra como me perguntam se está dreito. Manhã se vi te vigiaro na peito. Manhã se vi. Manhã se vi. Mas dia com balu. Puta cunha chonga, pra secar o passo, enganar o pachu. Na rabuli suri vizinhança, me jorei vivi escondido. Flaro flaca da escrever, uma ouvira de caconche. Tonica sa pouco sorna, viri que enganar o cabelo. Cipriano que fazer um mal feito, racanha dente perguntando sem satreto. Manhã se vi, te fitaram na peito. Manhã se vi, te fitaram na peito. Fonga ele meco, se lata d'água. Armando na roupa junto com fonga. Domingazinha aqui. Mo passeu, tanha com se reza, com se firma som. Já sei que dá de perder se razão. Pong ele merco, se lata d'água. Armando na rua junto com fonga. Domingas minha quinta história é muito teu. Manche chora, levanta, mo passeu. Thank you.

bidu mukele bidu. Kama valema la bidu kelebi